Cruzeiro Paraíba, a rádio da comunidade. Ateliê dos Salgados, o mais saboroso salgados de Mogeiro. Temos coxinha, quibe, pastel, joelho, hambúrguer de forno ou na fritura e outros tipos para você se deliciar. Temos também refrigerante e suco da fruta. Também fazemos salgados por encomenda para festa e eventos. Ateliê dos Salgados, em Mogeiro, ao lado do posto de combustível. Atendendo pelo fone 982 14 56 46 ou 998 23 06 67. Organização Jamilton e Cida. Alô, proprietários de motos. Cardoso Motos é a loja mais completa da cidade para motos e bicicletas. Peças de várias marcas, inclusive Honda ou Yamaha. Consertos e vendas de bicicletas pelo menor preço. Compre a quem oferece variedade e qualidade. Não ande à toa. Cardoso Motos é o local certo para suas compras. Localizado na Avenida Presidente João Pessoa, Centro, Mogeiro. Organização Cardoso. A rede de supermercados do Sistão tem os melhores serviços para você e sua família. Ótima estrutura, oferecendo conforto na hora de fazer suas compras. Você também pode receber as suas compras no conforto da sua casa. É só pedir no iFood. Vá em uma de nossas unidades e faça já o cartão da loja e parcele suas compras em até 3 vezes sem juros. Qualidade, bom atendimento, variedade e as melhores ofertas você só encontra aqui. Sistão Supermercado, fazendo parte da sua família. Ao fazer suas compras no Mercadinho Pai e Filhos, você encontra tudo o que procura em um supermercado. Tudo em gêneros alimentícios, frios, materiais de higiene e limpeza. A dona de casa que sabe economizar, compra mais no Mercadinho Pai e Filhos. Localizado no centro de Mogeiro, próximo a Carol Calçados. Mercadinho Pai e Filhos, tradição e preços baixos de verdade. Em Itabaiana, Salgado de São Félix, Gurien, Pilar e agora em Mogeiro. Mercadinho Pai e Filhos, organização Isaías e família. NG Motos, peças e serviços em geral. NG Motos compra e vende motos novas e usadas. NG Motos, na rua Presidente João Pessoa, número 17. Fone 981244106. Organização Gilmar. NG Motos, aqui faz e garante. Chegou em Mogeiro a Ótica Ramos. Temos todos os tipos de lentes e armações com qualidade e com preço que cabe no seu bolso. Venha conferir. Ótica Ramos, realizando exames toda segunda-feira. Ótica Ramos, agora em Mogeiro, na rua José Silveira Centro, em frente ao posto de combustível. Ótica Prime. Na Ótica Prime você compra seus óculos completo, armações e lentes e ganha o exame de vista totalmente grátis. Agende já o seu. Contamos com a variedade de armações e lindos óculos de sol. Trabalhamos com todas as lentes. Passe em nossa ótica e venha conhecer nossos serviços. Ótica Prime, sua saúde começa pela visão. Restaurante São João Batista, self-service sem balança, temos várias sobremesas, servimos café da manhã, almoço e jantar, de segunda a domingo, das 8 horas às 20 horas. Restaurante São João Batista, localizado na rua Firmino Florentino, sem número, Mogeiro de Baixo. Com fone 981-26-43-69. Organização Amiga Veta. Laboratório Ultralab de Análises Clínicas. Credibilidade dos seus exames. Compromisso com a saúde. Na Ultralab, realizamos todos os tipos de exames e análises, inclusive um dos mais importantes para quem vai renovar ou buscar a emissão da CNH, categoria C, D e E. O Laboratório Ultralab realiza também o beta-HCG quantitativo, teste de gravidez mais sensível que o da farmácia. Sexagem fetal, descobrindo o sexo do seu bebê a partir da 8ª semana de gestação. Atendimento em Mogeiro, de segunda a sexta-feira, horário das coletas, 6 às 9 da manhã. Atendimentos em geral, orçamentos, agendamentos, entrega de resultados, das 6 às 11 e das 14 às 17 horas. Telefone 99657-4500. Laboratório Ultralab.

abraço, mas que me ama, eu quero ouvir. Você tá morrendo de ciúmes, porque não perde logo esse costume de querer enganar seu coração. Que é, tá um lado difícil, eu te conheço. Depois não quebra a cara, paga o preço. Você quer se matar, solidão. Você tá morrendo de ciúmes, porque não perde logo esse costume de querer enganar seu coração. Quer dar uma de difícil, eu te conheço. Depois não quebra a cara, paga o preço. Você quer se matar de solidão. Ô, oh, pesadinha do Seixi! Olha o cheiro, olha o cheiro, olha o cheiro de menina! Ouvi alguém dizendo que você andou falando em mim sem perceber. Depois que tomo todos por aí, estou sabendo que até chorou. E quando a gente chora, isso é amor. Porque você não quer assumir. Me aceite enquanto é tempo de aceitar, porque seu tempo pode acabar. O que é que você tá fazendo aí? Assuma que me ama, eu quero ouvir. Você tá morrendo de ciúmes, porque não perde logo esse costume de querer enganar seu coração. Tá uma de difícil, eu te conheço. Depois não quebra a cara, paga o preço. Você quer se matar de solidão. Tá, você tá morrendo de ciúmes, porque não perde logo esse costume de querer enganar seu coração. Tá uma de difícil, eu te conheço. Depois não quebra a cara, paga o preço. Você quer se matar de solidão. Saiu, não dormi direito. Tentei, mas não consegui arrancar do frio. Por isso perdi o controle, pra melhor não mudo. Ligando por nada, com raiva de tudo. Foi você que fez eu mudar meu jeito. Depois que você saiu, me senti doente. Eu sinto meu corpo gelado e a cabeça quente. E a bronca tá durando uma eternidade. De manhã tristeza, de tarde saudade. De noite a distância que separa a gente. Foi você quem me mudou. Saiu sozinha dizendo que minha nunca mais voltou. Foi você quem me mudou. Saiu sozinha dizendo que vinha nunca mais voltou. Eu nunca pensei que passar pelo que passei. Quando eu lhe achei, me perdi e nunca mais me achei. Jurei por mim mesmo de nunca chorar por ninguém. Essa mesma jura você fez também. Não chorou por mim, mas por você chorei. Foi você quem me mudou. Saiu sozinha dizendo que vinha e nunca mais voltou. Foi você quem me mudou. Saiu sozinha dizendo que vinha e nunca mais voltou. Chave, menina! Yeah. passar pelo que passei. Quando eu lhe achei, me perdi, nunca mais me achei. Jurei por mim mesmo de nunca chorar por ninguém. Essa mesma jura você fez também. Não chorou por mim, mas por você chorei. Por você, quem me mudou? Saiu sozinha dizendo que vinha e nunca mais voltou. Foi você, quem me mudou? Saiu sozinha dizendo que vinha e nunca mais voltou. Não fala ainda esta mulher perto de mim. Não falem pra não lembrar a minha dor. Eu já fui moço, já gozei a mocidade. Quando eu me lembro dela, me dá saudade por ela. Vivo tombos e esbarrando, respeita o medo meu. Cabelos brancos é com você de sempre. Ninguém viveu na vida o que eu vivi. Ninguém sofreu na vida o que eu sofri. As lágrimas senti, os meus sorrisos brancos refletem-se hoje em dia nos meus cabelos brancos. E agora, em homenagem a meu fim, não fale dessa mulher perto de mim. E agora, em homenagem a meu fim, perto de mim, com você, Vicente. Não fale dessa mulher perto de mim. Não fale pra não lembrar minha dor. É que eu já fui moço, já gozei a mocidade. Se me lembro dela, me dá saudade. Vamos ver. Por ela, vivo tanto Deus barato. Respeita o medo meu, cabelos brancos. Ninguém viveu a vida que eu vivi. Ninguém sofreu na vida o que eu sofri. As lágrimas sentidas dos meus sorrisos quando reflete hoje em dia os meus cabelos brancos. É. Agora em homenagem ao meu fim, não fale dessa mulher perto de mim. Agora em homenagem ao meu fim, não fale dessa mulher perto de mim. Foi ela, foi ela, foi ela, foi ela. Vai, vamos fazer. Olha que coisa bonita, que nem dizia Luiz Gonzaga, de pai pra filho, de filho pra pai, e assim vai. João Bandeira e João Bandeira Júnior. Isso é que é bom. E vive de cabaré. Eu, pra não morrer de tristeza, me sento na mesma mesa, mesmo se sabendo quem é com você, Vicente. Deixa comigo. E eu, pra não morrer de tristeza, me sinto na mesma mesa, mesmo sabendo quem é. Nós vivemos de bebida, sem consolo e sem guarida, o mundo é enganador. Quem era eu? Quem era tu? Quem samba agora? Sua mulher ou se outrora, pedimos tu amor. Quem era eu? Quem era tu? Quem samba agora? Companheiro de outrora, inimigo no amor. Eu nunca mais te digo, Iracema, meu grande amor, foi embora. Chorei, eu chorei de dor por ti. Iracema, meu grande amor, foi você. É com você, Vicente. Iracema, eu nunca mais que te vi. Iracema, meu grande amor. Eu falava, mas você não escutava, não. Iracema, você travessou contra nós. E hoje você vive lá no céu. Você vive bem perto de nosso Senhor. De lembrança da dor somente, suas meias e seus sapatos. Iracema, eu perdi o seu retrato. Chorei, eu chorei de dor por ti. Iracema, meu grande amor, foi você. Chorei, eu chorei de dor por ti. Iracema, meu grande amor, foi você. Bora com a voz aí, perto de nosso Senhor. De lembrança guardei somente tuas meias e teu sapato. Iracema, eu perdi o seu retrato. Chorei, eu chorei de dor por ti. Iracema, meu grande amor, foi você. Iracema, Obrigado, obrigado. Obrigado, João Bandeira. Obrigado, João Bandeira. Outra vez aqui, cara a cara com a tua cara, dei de cara com a cara do medo. Descobri que é muito tarde pra ficarmos enganando que ainda é cedo. E dá pra consertar, voltar a ser feliz. Querendo quis tentar, e você não quis. Outra vez aqui, nos meus olhos, seus olhos, outros olhos ficarem piscando. Decidi afogar meu amor com seu ódio, embora aqui chorando. Não dá pra consertar, se a gente mesmo estraga. E só esse romance não quer terminar, paga. E é tão difícil ser parceiro, dar certeza do que nunca vai dar certo. É o que eu penso, você pensa que tá longe de nós dois, ficamos perto. Você vê tudo, só não vê que seu orgulho, sua estupidez não passa. Pode ir embora, seu amor tá muito caro e eu não quero nem graça. Vai no cheiro, vai no cheiro, vai no cheiro de menina e menino. Outra vez aqui, cara a cara com a tua cara, dei de cara com a cara do medo. Descobri é muito tarde pra ficarmos enganando que ainda é cedo. E dá pra consertar, voltar a ser feliz. Querendo esquentar, querer você não quis. Outra vez aqui, nos meus olhos, seus olhos, outros olhos ficarem piscando. Decidi afogar meu amor no seu ódio, embora aqui chorando. Não dá pra consertar, se a gente mesmo estraga. No sol desse romance, qualquer neblina apaga. E é tão difícil ser parceiro, dar certeza do que nunca vai dar certo. É o que eu penso, você pensa que tá longe de nós dois, ficamos perto. Você vê tudo, só não vê que seu orgulho, sua estupidez não passa. Pode ir embora, seu amor tá muito caro e eu não quero desgraça. E é tão difícil ser parceiro, dar certeza do que nunca vai dar certo. Pode ir embora, seu amor tá muito caro e eu não quero desgraça. Outra vez aqui, cara a cara com a tua cara, dei de cara com a cara do medo. Descobri, é muito tarde pra ficarmos enganando que ainda é cedo. É melhor pensar melhor que o Criador é maior por tudo aquilo que fez. Bora, chefe de menino! A vida é um livro de sonhos e muitos segredos. São muitos mistérios da vida pra gente entender. Na vida a gente ri, chora, se levanta e cai. Se lembra de coisas que não deu pra esquecer. A vida felicidade se muda de qualquer pessoa. Se afasta da gente, se esconde em outro lugar. Tem hora que a gente canta feliz numa boa, depois aparece motivo pra gente chorar. Depois aparece motivo pra gente chorar. A vida a gente doa e pede, leva e dá pancada. Se perde na vida e se acha na vida na frente. Subindo ou descendo no tempo, chorando ou sorrindo. Tem horas que a gente pensa que o mundo é da gente. Aí é que a gente se engana com as coisas da vida. Tem horas que o não é bem-vindo no lugar do sim. Saindo da água tem fogo pra não ter saída. Do jeito que a vida começa, a vida tem fim. Do jeito que a vida começa, a vida tem fim. Oh! A vida a gente doa e pede, leva e dá pancada. Se perde na vida e se acha na vida na frente. Subindo ou descendo no tempo, chorando ou sorrindo. Em horas que a gente pensa que o mundo é da gente. Aí é que a gente se engana com as coisas da vida. Em hora que o não é bem-vindo.